CBN Foz. Cinco horas e 49 minutos, temperatura de 33 graus aqui na fronteira. Muito boa tarde a você que está na sintonia da Rádio que Toca Notícia, na Terra das Cataratas, em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago você as informações deste fim de tarde de quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2014. Começamos este bloco local do Jornal da CBN, segunda edição, com as informações do trânsito. Trânsito. Na Ponte Internacional da Amizade, entre Brasil e Paraguai, movimento tranquilo neste momento, com alguma lentidão nas passagens pelas aduanas dos dois países. Na região da Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, registro de lentidão é na passagem pela aduana da Argentina. Na BR-277, é grande o fluxo de veículos nos trevos do Charrua e também no acesso à Avenida Costa e Silva. Já na região do Maracanã, trânsito complicado nas vias que cortam a Avenida Paraná no sentido Jardim São Paulo ou Morumbi. Atenção redobrada também na rotatória da Avenida Costa e Silva com a Avenida Jules Rimet. Na Avenida JK, trânsito lento até a chegada no viaduto e na sequência da Avenida Tancredo Neves, também no trevo do Sesc, no trevo da Avenida Civil Américo Sasdelli e também na entrada do Porto Belo, no trevo da Noroeste também. Boletim de trânsito nas ondas da CBN Foz. Participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é 3523-2211. Envie também sua informação para SMS, por SMS para 9133-6470 ou ainda via Twitter para @CBN Foz. Jornal da CBN, segunda edição. O prefeito Reni Pereira vistoriou nesta quarta-feira as obras de recuperação da pavimentação asfáltica das ruas dos bairros Vila Adriana 1 e 2, Jardim das Flores, Jardim Patriarca e Profilurbe. Ele acompanhou o trabalho dos funcionários da Secretaria de Obras e conversou com os moradores. As ruas que ficam na região do Porto Meira estão recebendo uma camada de asfalto que está cobrindo os buracos que surgiram pelo desgaste natural do pavimento. A recuperação asfáltica foi realizada nas ruas Flor de Palha, Ernesto Keller, Campanolas, Tulipas e Águas Marinhas. Com o fim dos trabalhos nesses trechos, a Secretaria de Obras seguirá para outros bairros que enfrentam o mesmo problema. Além da recuperação emergencial, a Prefeitura de Foz do Iguaçu finalizou o encaminhamento dos processos para o Paraná Urbano do projeto de recape de mais de 90 ruas e avenidas na área central e bairros de Foz do Iguaçu. 5 horas e 51 minutos, a Associação Comercial Industrial de Foz do Iguaçu reclama da demora na liberação dos alvarás do Corpo de Bombeiros para empresas da cidade. Mais informações com Marjorie Colombari. A equipe do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu tem sido insuficiente para atender a demanda de análise de projetos de segurança contra incêndios, obrigatório para que seja expedido o alvará de liberação para novas construções em Foz do Iguaçu. De acordo com o presidente da Associação dos Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros de Foz do Iguaçu, Leandro Teixeira Costa, o prazo médio para a liberação de projetos classificados de risco leve é de 4 a 5 meses, onde deveria ser de 30 dias no máximo. Já os de risco moderado ou alto, cujo projeto requer complexidade, o prazo para análise é superior a 6 meses. Considerando que essa demora prejudica a implantação de novos empreendimentos empresariais na cidade, a Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, a ACIF, juntamente com a AF, vem buscando desde o ano de 2013 uma alternativa para agilizar os processos. Em agosto de 2013, o presidente da ACIF, Rony Tempe, promoveu um encontro entre o comando do Corpo de Bombeiros e entidades que representam os contadores. No encontro, as entidades aprovaram a solicitação ao governo do estado para reforçar o contingente necessário à análise de liberação dos processos para novas construções. 15 dias após o envio do documento, datado de 20 de agosto de 2013, o governador Beto Richa respondeu afirmativamente ao aumento do efetivo a partir de dezembro do ano passado. Uma reunião foi realizada para apresentar a proposta que foi analisada por uma comissão de profissionais ligados à AF. Para agilização do processo de alvará para novas construções. Segundo o presidente Leandro Costa, essa proposta já foi implantada em outros municípios e consiste na inversão da sistematização para liberação de alvará. De acordo com o presidente da AF, Leandro Costa, O engenheiro ou arquiteto responsável pela obra assina um termo de compromisso para apresentar e implantar o projeto de prevenção contra incêndios, aprovado pelo Corpo de Bombeiros somente no momento em que for requerer o habite-se. Ou seja, o profissional e o proprietário terão a obrigação de apresentar e executar o projeto em conformidade com as normas vigentes. Sem isso, não receberá o habite-se. Já o presidente da CIF, Rony Tempe, ressaltou que os demais procedimentos continuariam inalterados. De acordo com Rony Tempe, o empenho da equipe do Corpo de Bombeiros em atender a demanda é reconhecido por todos, mas com pouco efetivo disponível fica difícil acompanhar a crescente demanda. Conforme informações da corporação, cerca de 450 processos estão hoje em fase de análise, mas não são apresentados 10 novos processos por dia, o que resulta em atraso. Marjorie Colombari, para a CBN Foz. 5 horas e 54 minutos, a Fundação Parque Tecnológico Itaipu firmou nesta terça-feira um acordo de cooperação com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, para a criação do curso de Medicina em Foz do Iguaçu. O acordo assinado pelo reitor da UNILA, Josué Modesto do Espaço Sobrinho, pelo diretor superintendente da Fundação PTI, Juan Carlos Sotuio, e pelo prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira. O acordo prevê o apoio do Parque Tecnológico Itaipu para a concepção, desenvolvimento e implantação de novos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da universidade, iniciando pelo curso de medicina. Com a abertura prevista para 2016, o curso de medicina da UNILA vai contar com 60 vagas. O PTI vai apoiar na elaboração do projeto político-pedagógico do curso por meio de uma consultoria especializada na área de ensino médio, assim como na definição dos perfis dos primeiros docentes e no detalhamento das atividades do curso no seu primeiro ano. CBN e o plantão da rota policial. Faltando agora 5 minutos para as 6 horas da tarde, hoje pela manhã o repórter Valdecir Marcos conversou no CBN Foz edição da manhã com o segundo tenente Mendes sobre a tentativa de fuga de 4 presos que foi frustrada lá na penitenciária de Foz do Iguaçu. Um policial militar que fazia vigia no local percebeu a movimentação dos detentos. Câmeras de monitoramento da Guarda Municipal também ajudaram a localizar os fujões. Essa ferramenta, esse monitoramento da Guarda Municipal aí, foi fundamental na identificação aí do quase fugitivo, no caso, que era um que permaneceu escondido ali durante a tentativa de fuga. Então, os servidores da Guarda Municipal, né, os servidores do monitoramento, identificaram ali essa pessoa suspeita e fizeram um contato aqui com a nossa central de operações para que pudesse ali orientar os policiais militares no sentido da captura aí desse quarto fugitivo. Além desse, além dos 3 detentos tentaram fugir ali da PF2 e foram contidos ali pelos policiais militares com apoio ali dos servidores ali da Penitenciária Estadual Foz do Iguaçu. O segundo tenente também falou e explicou sobre as frequentes apreensões de materiais como droga e aparelhos celulares que são arremessados de fora para dentro da unidade prisional. Entrevista que você confere na íntegra no cbnfoz.com.br. 5 horas e 57 minutos, 33 graus de temperatura neste final de tarde aqui em Foz do Iguaçu. Para amanhã, sexta-feira, a previsão do CIMEPAR é de sol. Temperaturas ficam entre 22 e 34 graus. Continue na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição, em rede nacional. Outras notícias no site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz com Valdecir Marcos. Jornal da CBN, segunda edição. Ouvinte CBN Foz.